céu se abrir, eu vi a multidão, senti o teu olhar, tua voz como um trovão. Senhor, Cordeiro que venceu.